Bem-vindo à rua, chapa! A rua nunca é barulhos que chega! Folha, pá, chapa, ai que doido! Das ruas do centro, tamo junto, certo, chapa? É o rap, salve! Bem-vindo à rua, chapa, a rua nunca é chata. Não vai e vem por ela, cê paga e tem de graça. Tem rapa lá na praça, tem bico que disfarça o cheiro da fumaça, Maria cheia de graça. Na frente do boteco, os tiozinhos sempre quieto. Tem os moleque esperto, outros ainda é feto. Não vai e vem da rua, cada um faz seu corre. Esse só toma breja, ele o nariz escorre. A gata passa mil, mas ouve uma subiu. Solta um sorriso de canto e finge que não viu. Nego chamou três fichas, só pra passar o tempo. Mascote dá os dois, menino é sempre lento. Na rua bate um vento, às vezes mó maré. Os verdadeiros faz moeda e continua em pé. Vou rapidão lá em casa, pra ter uma refeição. Mas eu já volto, João, não sai da rua não. Na rua, as crias se criam, os moleques se afiam. É pé no chão, é treta na porta da escola. É o arranhão, é o medo de ir pra casa agora. Tem jeito não, a rua te faz a lição. Rodando peão, polícia e ladrão, desceu na função. Tem jeito não, na rua, as crias se criam, os moleques se afiam. Bom dia, chapa, um brinde à honestidade. Eu sou mais um vira-lata, minha cara tapa. Cê acha? Tem uma pá de bico aí querendo me ver de marca. Valorizo um churrasco com os amigos, um do verde e um sorriso. Da minha preta em casa orgulhosa comigo. Licença, deixa eu passar, obstruir o atropelo. Os cachorros é que é rueiro, os barracos é castelo. Pé de rastelo, capeando os milho pra dar com a língua nos dentes. Deixa o carro sossegado, abrindo a mente. Os bate-papo da rua, nesses papinhos da UOL. Ei, nego, faz favor, abre mais uma escola. No lugar certo, chapa, aqui tem beat no bui. Tô careta, hein? Eu dei um gole e um trago. É disso que nós gosta, puli. Na rua.